o que vem depois da construção, avaliação pela ocupação participativa de casas de baixo custo social, casos de design, será apresentado pela Célia Macedo, que é estudante do PhD de Arquitetura pela Universidade de Oxford. A seguir, vamos o Sr. Anthony Paulus vai fazer uma pequena apresentação sobre os arquitetos sem fronteiras da Inglaterra. Obrigada, Célia, por isso tudo. Muito boa tarde. Uma vez que nós temos duas apresentações, vamos tentar não nos estender muito. E, portanto, vamos tentar chegar a fazer 20 minutos cada apresentação e depois temos tempo para discussão que quiserem. Bom, este título foi uma tradução de inglês que não soa muito bem em português. Mas acho que está mais ou menos para entender. No fundo, eu estou a questionar o que é que acontece depois de se providenciar a construção. Aqui é uma avaliação de pós-ocupação participativa das casas de baixo custo, neste caso com o caso de estudo do Zango. Gostava só de vos falar um bocadinho sobre mim, muito rapidamente, para entenderem como é que eu vim aqui parar. Eu fiz o meu curso de arquitetura em Lisboa, e depois trabalhei alguns anos como arquiteta e mudei-me depois para a Inglaterra para fazer um Master of Sciences em construção sustentável. E depois trabalhei como assistente de investigação na área da construção sustentável no Oxford Institute of Sustainable Development, no fundo para encontrar soluções para reduzir o impacto ambiental de construções existentes no contexto inglês. Estou a fazer um PhD sobre o qual já vou falar no slide seguinte. E neste momento também na Oxford Brookes University estou a tentar reunir um grupo de investigação com alguns colegas researchers que se chama Emerging Built Environment Strategies, que pretende colaborar com outras instituições académicas e com ONGs espalhadas pelo mundo. Ainda está muito embrionário, mas esperemos que vá correr bem. Os meus interesses são, portanto, em sustentabilidade, construção, arquitetura sustentável, materiais de construção de baixo impacto ambiental, no qual eu fiz vários cursos, sobretudo com construção com terra, no Ghana, em Portugal, em Inglaterra, e depois a avaliação pós-ocupação, crescimento urbano, habitações de baixo custo e assentamentos informais. Esta apresentação, a estrutura vai ser fazer uma pequena introdução, depois falar sobre alguns conceitos gerais que estão ligados à investigação, depois concretamente sobre Post Occupancy Evaluation, Participatory Rapid Appraisal, vou falar do caso de estudo do Zango, falar só muito rapidamente de alguns resultados preliminares, porque, como disse, tudo isto está numa fase muito embrionária e eu não quero, enfim, falar já do que se descobriu ou não sem passar pela fase da análise. E depois temos tempo para discussão e comentários. O meu doutoramento, o título provisório, digo provisório depois só no fim, é que vou saber mais ou menos o título certo que vou dar é A Dream House for London's Low Income Population: Perceptions, Aspirations and Reality Assessed through a Participatory Post Occupancy Evaluation Framework. O termo Dream House, Casa de Sonhos, está como um pouco como um trocadilho ao nome que se deu ao programa de habitação. Tem como objetivos investigar, no fundo, os níveis de satisfação dos residentes que se mudaram para o Zango em diversas circunstâncias, no quadro da estratégia da reconstrução nacional de Angola. Quer-se com isto, no fundo, o que o Post Occupancy Evaluation é para criar uma base de conhecimento que seja transferível para futuros projetos de natureza semelhante. Como metodologia, eu estou a propor que se utilize eu vou chamar POI, para não estar a dizer a palavra toda, e métodos participatórios para determinar a satisfação dos residentes e encontrar problemas, mas também potencialidades. Isto foi só uma coisa curiosa que veio no outro dia no Expresso, que para dizer o quê? Que todos os dias e cada vez mais aparecem notícias sobre Luanda, e sempre de uma perspectiva mais da baixa da cidade, e aparecem os prédios enormes e esta cidade toda renovada. E é bem verdade que está muita construção a acontecer, mas depois esquecem-se de falar muitas vezes de outras zonas, tais como as zonas do Zango. E é nisso que eu me vou focar. E, portanto, só para vos dar um contexto, vocês já sabem isto tudo, de certeza, mas pronto, a Luanda, neste momento, é uma das cidades em África com o crescimento mais rápido e acentuado. A população continua a crescer e está estimada para mais de 6 milhões em 2015. A infraestrutura, segundo a literatura, ainda não acompanha o crescimento populacional. Este crescimento aparece como consequência de migrações em massa em tempo de guerra e, recentemente, mantém-se por crescimento natural. No entanto, mais de 70% desta população vive em condições de assentamentos precários. Existe um déficit de habitação estimado em cerca de 170 mil unidades para Luanda, segundo o Angop. E, no fundo, este não é um paradigma muito diferente de outras cidades, outras capitais africanas, onde existe uma falha quase universal de providenciar habitação necessária para tanta população. Em relação ao que está a acontecer à Angola, está à vista de todos, existe uma construção desenfreada para várias camadas da população. Estas estratégias estão consideradas em vários documentos governamentais. Refere-se muitas vezes que o artigo da Constituição, que todo o cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida. A Luanda assinou também o documento para se comprometer a cumprir os objetivos dos Millennium Development Goals para garantir a sustentabilidade ambiental, onde está incluído alcançar até 2020 uma melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de pessoas, de habitantes em bairros degradados. Surge então com isto, surgem vários programas, entre os quais o programa do Zango, onde tenta passar esta imagem que temos aqui de assentamento informal para um assentamento formal, regrado, urbanizado, para transportar as populações de um sítio para o outro. Então, em relação à metodologia que eu estou a utilizar no meu trabalho, para analisar a pós-ocupação destes assentamentos, considerando que uma habitação adequada tem de garantir mais do que quatro paredes de um telhado, assim nos diz a UN Habitat. E sabendo que existem fracassos anteriores de programas e projetos para a substituição de habitações precárias e que, segundo a literatura, dizem que as necessidades das pessoas não estão a ser atendidas com este tipo de habitação. Não em relação à Angola neste caso, mas a literatura faz muita referência a este tipo de problema. Existiram tentativas para controle de crescimento informal nos anos 50 e 60 também aqui em Angola, mas que depois foram fortemente criticadas por dizerem que se ignoravam os ambientes naturais e humanos, assim como o contexto cultural dos habitantes. Isto devido às características físicas das habitações, diz-se que eram estruturalmente estáveis e formavam ruas monótonas com escassa paisagem. Eu não sei se isto está muito diferente ou não do que se está a fazer hoje em dia no Zango. E, portanto, existe este dilema de será que se deve melhorar as condições existentes nos assentamentos informais ou se deve partir para uma solução parecida com esta que estão a ver na fotografia de programas habitacionais em massa. E, portanto, eu pergunto como é que se pode avaliar o grau de sucesso deste tipo de medidas para providenciar habitação para milhões de pessoas em Luanda. Post Occupancy Evaluation é uma metodologia que eu já, enquanto profissional, já utilizei em Inglaterra noutro tipo de edifícios, sobretudo de escritórios, por exemplo. E pensei que seria uma ferramenta interessante para utilizar também aqui em Luanda para analisar o caso do Zango. Esta é uma ferramenta que serve para a avaliação do desempenho real de edifícios, segundo a perspectiva do utilizador, ao invés de dar como garantido um desempenho previsto pelos projetistas, ou seja, há uma visita, ou várias visitas aos edifícios após estarem completos e após serem ocupados, para que se possa saber realmente o que está a acontecer. Este método teve início em finais dos anos de 1960, e é hoje em dia, pelo menos no Reino Unido, considerado um processo vital no projeto de um edifício e vai ser, aliás, espera-se, integrado no, nas Building Regulations em Inglaterra como uma fase obrigatória quando o edifício é entregue e ocupado. Para evitar resultados imprevisíveis e melhorar mais uma vez os projetos seguintes. Por exemplo, existe uma base de dados onde se inserem todos os resultados de POIs feitos a vários edifícios para que as pessoas está muitas vezes acessível para qualquer pessoa consultar. Hoje em dia, com as preocupações ambientais e do climate change, etc., diz-se também que levar a cabo um POI pode contribuir para um ambiente construído mais sustentável e para a redução de CO2 produzido pelos edifícios. Por exemplo, um POI que eu fiz num lar em Bristol, encontramos, fruto da observação, reparamos que as pessoas deixavam sempre as luzes acesas numa determinada área do edifício. Ninguém percebia porque é que as contas da luz estavam tão elevadas, ficou-se a perceber, isso acabou e pronto. É, no fundo, perceber como é que os ocupantes estão a usar o edifício. No entanto, este tipo de metodologia nem sempre é bem aceito porque pode implicar que os projetistas têm de aceitar a responsabilidade por erros cometidos em projetos ou em construção. Normalmente exige uma carga técnica que exige pessoal altamente qualificado para recolher e analisar informação e está ainda muito restringido a algumas áreas do mundo, como o Reino Unido, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, pelo menos que eu conheça. Eu acho que, eu acredito que é mesmo assim potencialmente muito útil em outras áreas do mundo. E as avaliações em países em desenvolvimento, segundo a perspectiva do ocupante, realizados com base em métodos, por vezes, quer dizer que é preciso, no entanto, ter cuidado para se perceber como é que se faz a transferência de uma ferramenta que é utilizada, por exemplo, em Inglaterra, para outros contextos, porque pode ser inapropriada. E, portanto, é necessário adaptar estes métodos, estes processos de avaliação, a outro tipo de contextos culturais, sociais, etc. E no que diz respeito concretamente à investigação ou a este tipo de processos feitos em países em desenvolvimento, existem muitas críticas feitas ao que se chama os métodos para recolher dados, métodos convencionais, como questionários, por exemplo. o Sr. Chambers diz que os métodos mais quantitativos promovem um paradigma de coisas e não um paradigma de pessoas. Dizem que também tratam as pessoas como entidades passivas e depois a literatura também diz que questionários podem, por vezes, ter uma estrutura fechada ou não se prevê espaço para mudanças na estrutura. E desta forma, eu pensei que se pudessem aplicar os métodos participativos, neste caso uma ferramenta que é já muito usada em investigação no mundo de desenvolvimento, PRI, que se podem muito facilmente associar-se à componente técnica do POI que estava a falar anteriormente. Uma simples alteração no tipo de ferramentas que existem. Passar, no fundo, em vez de se utilizarem métodos mais técnicos, dar a caneta às pessoas, mais uma vez, como diz o Sr. Chambers, dar aos participantes o poder sobre as respostas. Métodos como entrevistas semi-estruturadas, análise de problemas, representações mais visuais, linhas de tempo, diagramas sazonais, etc. Eu estou a argumentar que é possível obter toda a informação que obteria antes através de métodos um pouco diferentes. A análise acaba depois por ser feita também em parte pelo participante, em vez de eu levar tudo comigo para a universidade e ter de estar a fazer a análise completamente afastada das pessoas e do local de investigação. A confirmação e validação da informação recolhida é feita através depois de triangulação com outras fontes. Agora, em relação ao trabalho que eu estive a fazer concretamente, como disse, eu terminei, aliás, ainda vou voltar ao Zango no domingo para a análise em grupo, tal análise que eu estava a dizer. E, portanto, ainda são resultados muito, muito preliminares e como tal, eu não vou falar muito sobre isto. Nós estivemos em várias zonas do Zango, e podemos perceber que o Zango tem uma diversidade de questões incrível. Temos aqui uma pessoa no projeto que foi para o Zango como parte do projeto de realojamento, autoconstrução dirigida. Estas pessoas continuam à espera de uma casa. Esta é da casa evolutiva. Alguns dos métodos que utilizámos com as pessoas e depois a observação e nós próprios fizemos também algum levantamento das casas. Com a indicação de alguns pontos importantes, e foi mais ou menos onde andámos. Aqui representamos, por exemplo, uma área que todos os anos sofre com cheias. Isto são linhas de tempo onde o senhor, o ocupante da casa, descreveu quando é que fez alterações à casa e o que é que acrescentou e porquê. Algumas questões das entrevistas semi-estruturadas são residência prévia, razões para mudança, o que mudou, negativo, positivo, alterações na casa, quanto tempo, quais são os planos para o futuro no que diz respeito à construção da casa, que serviços é que existem na área, existente em falta, a satisfação geral. Depois houve a tal observação que consistiu no levantamento de plantas, tipologias, registros de alterações, fotografias, vídeos. A análise em grupo participativa vai ser feita no domingo para confirmação de informação e para que as pessoas possam acrescentar eventualmente fatores que fiquem em falta. Como disse, isto é tudo uma fase muito embrionária ainda e há muitas coisas que eu tive deixado de fora na apresentação. Mas, como disse, existem várias vertentes no projeto Zango, existem, no entanto, padrões que são transversais a todas elas, que se ligam com a estrutura, localização, acesso a serviços e equipamentos, resiliência, sustentabilidade das habitações, etc. Aqui temos, por exemplo, eu sei que isto está muito pequenino, mas temos ali as cheias como problema principal e depois problemas e consequências para a casa, para os habitantes, deste problema anual só no exame 1. A mesma coisa feita para as estruturas, para as estruturas da casa. Enfim, eu tenho muita informação, mas acho que não é correto tentar encontrar agora resultados sem passar pela análise. Mas é uma coisa que depois passarei, obviamente, para a DW, se tudo correr bem, por volta de fevereiro. E queria agradecer imenso ao apoio que a DW forneceu durante estes dias. E estou aberta para questões, comentários que queiram fazer. Não sei se preferem que outra apresentação venha já a seguir. Sim. Eu acho que será. Eu não sei se a segunda apresentação está no mesmo tema. Se não, se é um pouco diferente. É um pouco diferente. Acho que fazer um comentário sobre. Ok. Obrigada, Sara. Obrigada. Just a few questions. You step in. Parabéns sobre o trabalho. Eu acho que será muito bom de introduzir esta ferramenta de avaliação da satisfação dos ocupantes ou clientes da habitação. Eu acho que é uma ferramenta que nós devemos utilizar também nas nossas pesquisas sobre a habitação. Já mencionei a Célia que se você pode simplificar algumas pequenas perguntas que nós podemos introduzir no nosso questionário. Agradecemos muito para a introdução das ideias. Mas uma coisa que é bastante interessante é o aproveitamento do PRA, ou diagnósticos participativos. Mas mesmo o Robert Chambers alertou que há problemas, riscos com sistemas de PRA, que vale a pena mencionar aqui, que quando um inquérito tem de facto a participação ativa dos entrevistados, hein, que não são mais entrevistados, mas participantes na criação dos conhecimentos, hein, há sempre expectações das pessoas que participaram para ter um resultado, hein, o próprio diálogo dá resultado num compromisso para resolver o problema, ou para... Eu acho que a criação de expectações é uma característica destas ferramentas participativas. E, em termos éticos, é sempre uma questão se um estudo que, de facto, não tem possibilidades de melhorar diretamente a vida da pessoa, se isto não vai criar frustrações no fim. Eu acho que é um risco em qualquer pesquisa, mas é ainda mais crítica na pesquisa participativa. É só um comentário, é uma coisa que vale a pena notar, mas é mais importante para os colegas do DW que participou no estudo, porque nós estamos cá e vamos a ter realmente a pressão de mostrar algum resultado da pesquisa. So, yeah. Algum comentário? Algum comentário em volta disso? Sim, compreendo perfeitamente e tive... Enfim, já utilizei estes métodos. Outras vezes utilizámos no Ghana, por exemplo, em contextos até um pouco semelhantes. Eu acho que tudo depende da forma como se conduz a discussão. E desde o início, uma coisa que eu faço sempre questão é de deixar bem claro quais são as intenções, quem eu sou, o que estou a fazer, para as pessoas não confundirem nada. E eu devo dizer que eu estive cá há 2 anos e antes, quando estive cá, utilizei questionários, mais ou menos, era mais parecido com questionário. E uma das coisas que eu percebi foi que muitas pessoas não se sentiam à vontade com o facto, até de o simples facto de eu ter um papel na mão e estar a perguntar. E então foi uma coisa que eu resolvi abandonar completamente. E em vez disso deslocava-me com... Eu tenho um flexible whiteboard que carrego comigo e onde quer que eu vou estamos sempre todos. Enfim, a desenhar, portanto não sou só, eu não comando nada e pronto, e devo dizer que os resultados que consegui desta forma são porque nos pomos em mais igualdade de circunstâncias, acho que são melhores, mas pronto, isto é, enfim, é um teste, pode funcionar, pode não funcionar, mas é um teste. Com certeza vai funcionar bem. O ano passado foste com o Zango também? É do mesmo Zango ou outro? O ano passado tive também no Zango 4. Mas também fiz umas entrevistas na Chicala, que era outra parte aqui do trabalho, com questionários que eu acho que não funcionaram tão bem. A sério, eu acho que no seu universo, se podemos marcar um dia quando você pode dar realmente informação à nossa equipe de pesquisa sobre técnicas de PRA e outras técnicas, hein? Agradecemos, hein? Parece que o tempo está um pouco apertado agora, mas se a senhora vai voltar em fevereiro, você pode planificar no seu programa e vamos calendarizar isso com a nossa equipe de pesquisa para ver se podemos arranjar um pequeno curso, hein, para a nossa equipe. Tem algum comentário? Alguma sugestão? Já que são... Já ainda está numa fase embrionária. Podes também colocar questões, a gente sempre pode responder, não é? Na verdade, o meu objetivo era fazer assim uns levantamentos. Alguma recolha de alguns dados. De alguns dados. Alguma coisa que não é nada muito complicado. Qual é o objetivo da pesquisa que estás a fazer? Eu vou voltar aqui a um slide. Eu sei que o objetivo é avaliar a taxa de adaptação, não é? Ou a adaptação das pessoas ao novo local. Mas tem alguma coisa para além disso? Qual é o teu objetivo como... Bom, pesquisadora e para além só de fazer a pesquisa, tem mais alguma coisa? Percebeste a minha questão? Sim, percebi. Podes-te referir, por exemplo, aos que já fizeste no Ghana? Sim. Eu posso-me referir a outros POIs que fiz em Inglaterra, porque foram mesmo completos do princípio ao fim. Estes estudos normalmente são encomendados pelos ateliês. Que desenharam os edifícios, que depois querem compreender como é que os seus edifícios funcionam. Para que, por exemplo, num edifício de escritório, se for um ateliê dedicado a fazer vários edifícios de escritórios, querem garantir que o segundo, que o que vem a seguir, já não vai ter os mesmos problemas que o anterior teve. Porque enquanto projetista se assume muita coisa sem perceber a componente principal da arquitetura, que são as pessoas, o ambiente construído. Okay, portanto, tem a ver com a orgânica do edifício em relação à pessoa. Sim, com a satisfação. Por exemplo, uma coisa muito simples, faz parte dos tais resultados embrionários, as pessoas todas se queixaram, todas, não houve exceção, toda a gente se queixou que as casas são muito baixas, que estas casas são muito baixas e que, por isso, o ar dentro da casa aquece muito e fica muito estagnado e... Uma simples alteração no encontro da água dos telhados resolveria esse problema, fazendo com que o ar se saísse pelo topo da cobertura. Não sei se sou... Ah, é uma pergunta. Sim. pontos a princípio, depois vou trazer o primeiro. No fim desse estudo, vais fazer a tua apresentação, se calhar na Inglaterra, né? Como é que pretendes fazer com que isso chegue até nós e institucionalmente para as pessoas que têm um papel decisório nesse país, em um ano em particular? Já que falaste dessa questão. Sim, idealmente. Os resultados do estudo chegariam a quem está responsável pela, não só pela concepção das casas, porque na verdade, enfim, o problema é muito mais complexo, isto não são só problemas de nível estrutural, há problemas de ordem cultural, social, etc. Enfim, teríamos de ficar aqui o dia todo, mas quanto mais pessoas estiverem ligadas a este tipo de projeto, tiverem acesso aos resultados, pois, quer dizer, eu não posso garantir que se façam alterações, acho que ninguém pode garantir que isso aconteça, mas pelo menos a pesquisa foi feita, existem resultados, quem quiser pode agir para mudar alguma coisa. Então, faltam primas a questão da divulgação, nesse caso, né? Porque existem estudos, mas nunca chegam à sua decisão, porque erros, como tiveste a dizer, o que acontece na questão, quando tiveste a falar sobre a Inglaterra, que a tendência é para que não se repitam os mesmos erros. Então, se nós, com certeza, temos em outros programas habitacionais, calhando dentro dessa linha, então a ideia era se calhar saber o que foi feito, quais são os resultados, como tu começas a falar um pouco de uma parte desses resultados para que não se volte a acontecer os mesmos erros, melhorias, etc. Então, estava a falar um pouco mais como estás a fazer estudo cá, se pensaste nessa perspectiva de divulgar o teu estudo a nível do país ou pelo menos com pessoas-chave, não sei. Sim, era sim, mais ou menos nessa área. Claro, sim. Mais do que recolher dados, fazer a divulgação para que também seja útil para nós, para as pessoas. Aliás, todo o interesse do trabalho. É exatamente, porque isto é uma coisa concreta, real, não faz qualquer sentido eu guardar para mim. Obrigado. Era só para perceber, enquanto esteve a fazer a pesquisa, sentiu de alguma maneira alguma discriminação por parte das pessoas que estão a ver no Zango? E se sentiu, até que ponto essa discriminação poderá um dia descambar, sei lá, num conflito ou num grau de tensão? Era só. Eu devo dizer que o Zango, como disse, tem várias vertentes. Existem pessoas com muito poucas possibilidades no Zango, muito pobres, que vivem em casas bastante precárias, mas também existe o oposto. Estão todos lado a lado. Existem casas fantásticas no Zango, e cada vez mais, que possivelmente, enfim, está relacionado com o facto de serem de autoconstrução, que esses são os de autoconstrução dirigida, que estão lado a lado com as outras casas. Mas a discriminação, há pessoas que se queixavam muito e que das condições, sobretudo da falta de infraestrutura, e que atribuíam sempre muito a questões do governo, etc, etc. Mas eu não vou entrar tanto por um lado político aqui no trabalho. Não vou sequer tomar lados, nem não é esse o objetivo. Qual é o tamanho dos lotes ali do lote? 15 por 15. O lote e a casa tem 6 by 10, the house, 6 por 10. Qual é o preço do preciso comprar? Depende, mas tem aumentado bastante. E já se encontram lá por 50 mil dólares. Mas para... Para alugar uma casa... pagar lá para aquela casa inicial? Ou? Isso também já existe. Existem várias gerações de ocupação do Zango. Houve, por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas que receberam do governo 4 casas. Julgo que por correspondência à casa que tinham anteriormente no sítio onde viviam. Depois venderam 2 e alugam outra. Portanto, já existem estas várias gerações de ocupação e depois muitas destas casas que têm o lote 15 por 15 construíram anexos, que estão para alugar cerca de 100 dólares, 200, 250 por mês, depende das condições oferecidas. Então, a casa do, principalmente dos 60 metros quadrados, está vendido para volta de $50,000, hein? É isso? Depende, porque há muitas que não têm acabamentos, depende, existem diversos preços, dependendo das condições que são oferecidas. Uma fotografia que mostraste, algumas pessoas estão à espera de receberem outras casas. Essas pessoas são provenientes de onde? Essas pessoas estão, vieram do bairro da Lixeira e o facto de terem vindo para o Zango não foi, enfim, por mão do governo. Foi por uma iniciativa privada de uma senhora Viviana, fomos visitar, que montou um centro de reciclagem e conseguiu adquirir, enfim, foi oferecido um terreno para 500 famílias que foram deslocadas do tal bairro da Lixeira, mas que já estão naquelas casas há mais de 2 anos, à espera que se construam as casas nos lotes. Já se fala em muitas famílias ocupar uma única casa. No Zango também existe? Sim. Aliás, esta que nós encontramos, a mais pertinente foi a casa evolutiva. A do canto inferior, direto. Que, na verdade, isto não é uma casa, são duas casas. Transgeminadas, que depois, não sei se conseguem ver, mas tem uma espécie de fundação para cada lado, onde depois a casa pode evoluir. Mas nesta casinha pequenina estava uma família enorme. E depois, sim, depois existem mais famílias numa só casa. São as que venderam as duas casas e depois optaram por ficar por uma e acumularam-se todas numa só casa? Não. Não necessariamente? Neste caso, não. Estes vieram de São Paulo, se não me engano. Sim, estas foram sendo transferidos para. Qual a informação que está circulando agora? Lembro na rádio, sobretudo a rádio César. Nos anos há uma área em que as pessoas. Nos anos 4, acho. Foram obrigados quase 3 famílias numa sua casa. Sim. Né? Então está a ser muito badalado desde a semana passada. Né? Sim. Não sei se foi isso que vocês. Mas quanto à população, é que conseguiste medir? Há satisfação nas pessoas? Sentem-se donos da propriedade? Como é que eles se sentem? É uma excelente questão, porque, mais uma vez, isto tem de ser sujeito a análise, mas apesar de todos os problemas que as pessoas me indicavam sobre as suas casas, no fim, quando acabávamos a entrevista toda, eles diziam, mas apesar de tudo, eu estou mais feliz aqui e não voltaria ao sítio onde estava. Esta casa é minha, portanto, a questão de propriedade fez muita diferença nas suas vidas. Os senhores têm documentos de ocupação? Tem? Ah, ok. Isso é que passou. Foi uma diferença que veio a acontecer no exame. Eles diziam, esta já ninguém me pode tirar. Ok, não é uma coisa. Podemos continuar. Deixa eu ver, então vamos já para a segunda parte do debate. O senhor António Opis. Desconnect and start again, so we have to pass it. O António vai falar em inglês. Eu posso traduzir.